Agora estamos com você. Quer dizer que ele nos causaria problema. Estamos com um problema muito grande, Saúl. Este templo tem uma história muito antiga. Um crime não envolve o templo, assim como não deve envolver nenhum dos nossos monstros. Vamos ao templo de Saúl! O nosso dever maior é proteger o templo de Shaolin, mestre! A arte marcial de Shaolin começou a se difundir. Ei, voltei na saga, draga voadora. Bico ataca com fone de babaca, psico do canga de metralhadora. Rebolando a jaca naquela emissora, abrindo a copa da corrupção. Cumpre embaixador da rua que atua com tchutchucão. Ensinação eu saquei, nessa missão me foquei. Tu é o maior mano, ok. Respeito o passado, seu Pelé de lei. Juro, cansei de tentar mostrar quem sempre se contradiz. Depois de cantar na Xuxa, nem precisa mais de diz. MC, meretriz, do que eu fiz, uma despesada. Tentou diz, até condiz. O teu som nunca diz nada. Voltei, maloca com dois pés no peito. Pra ver se esses pipoca aprende o que é respeito. Causa e efeito no verso que grava. Quem veio do gueto na luta não trava. Um tela saco é pouco. Tem um monte fazendo piada. Bolado com pico de circo, milico no mic. Só mico segura a rajada. Ei, voltei na saga da voadora. Só Deus, nesse mundo que tudo enxerga. Existem dois tipos de MC, isso é verdade. Aqueles que plantam moda e os que cantam a realidade. Entreter não é a missão. Mensagem, informação. Rap de decoração. Apenas imagem e refrão. No rap quebrada não agrada cuzão. Filha sonora que vai na prisão. Voz do operário que pega busão. Povo oprimido na vida de cão. Não toca na malhação. No beat sem hit de ostentação. Como vou rimar caviar pra quem se pode na lotação. E o quadro virou moldura. Sem cultura, só sequela. A rua que tá na novela. Nem lembra mais da favela. Onde tá a ideologia do soldado Marighella. Tá rimando na Ana Maria fazendo bolinho na tela. Como chega na piscina sem ter nome nem ensino. Lembra que a letra cantada muda mais de mil destino. Não é pop, viu menino? Hip hop é nosso hino. Que incomoda com Dilope, os Robocop e assassino. Ei, voltei na saga draga voadora. Ei, voltei na saga draga voadora. Ei, voltei na saga draga voadora. Bico ataca levada babaca psico do canga de metralhadora. Ei, voltei na saga draga voadora. Ei, voltei na saga draga voadora. Voltei na saga, draga, voadora. Bico, ataca, levada, babaca, psico do canga de medalhadora. Fogo na bomba, deixa os bico incomodado. Na quebrada só polícia, reclama dos baseado. Quem é mais zoa que eu? Fácil de responder. Até o Luan Santana é mais zoa que você. Vilão de mentira, pela que conspira no teclado, pira na net, atira, não tira da mira. Quem vira Shakira, bandido, canga, penhático, atira os mano que para na ponte. Sobe pra caixa, desce pro pira. Se tocar rap chacrete, os maloca se retira. Respira, viu? Cindy que são net tio. E avisa pro bonde do sim que meu não depende de tio. Não tem um papai empresário, a TV não iludiu. Teu rap cobre a Anitta enquanto o povo passa frio. Fofoca, Jaquel Leclerc, fãzinho de Clodovil. Levada de backyard, meu flow, Silent Hill. Pirulitos no microfone, um monte de clone surgiu. Esse flow aí é cópia, vai fingir que não ouviu. Tentaram derrubar para a poeta, resistiu. Sem modinha nem chimbinha, somos fogo num pavio. No morro, polícia mata menor com pó e fuzil. Enquanto a gente se ataca, ninguém defende o Brasil. Então, por que tem medo?